So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Opa, pessoal, eu, o J. Gatão, chamando de São Paulo, queremos desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos os nossos amigos, sucesso em 2012, saúde e felicidade a todos. Chamada São Paulo. EJ. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fights. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's Chamada São Paulo. EJ. Gatão.